Extra, extra! Que começa mais um Pauta Livre News Podcast. E eu sou o seu Panda, e eu acho que as editoras têm de parar com essa putaria de trazer heróis do mundo dos mortos. Eu sou o Bob, e eu odeio quem manda mensagens anônimas com voz de bandido. Eu sou a Cafeína, e eu tô procurando um blogueiro com mais de 15 mil acessos diários pra namoro sério. Nossa. Aqui é o Mr. L, tô feliz porque a Jill tá viva no Resident Evil 5. Spoiler. E aí, pessoal, hoje então nós voltamos, né? Podcast número 3, todos felizes. Temos a participação hoje, além da Cafeína, que foi incorporada no podcast passado, a participação do Lucas, que pretendemos que ele esteja sempre presente, mas eu acho que isso não vai acontecer. Tá, vamos fazer o melhor possível aí, pessoal. Mas e aí, Lucas, fala de ti um pouquinho só pro pessoal saber quem que você é e poder te seguir quando estiver andando nas ruas de Pelotas. É, não, eu não moro em Pelotas, cara, tá louco. Não, é eu que moro. Mora é o... Não, há controvérsias, né? Mas tô aí pra ajudar o povo aí, o pessoal que gosta de games aí. Ontem fizemos uma busca fatal, ontem, da Tela Filosofal. Não consegui encontrar no Brasil, mas estamos aí. Se algum vendedor disser pra você que a televisão é ótima, maravilhosa, é mentira, não acredita nele. Ele não sabe do que ele tá falando, ele não conhece a verdade. É coisa do capeta, não adianta. Não existe TV boa. Existe. Aliás, existe, mas não aqui, né, meu velho? Uma TV de plasma ou LCD perfeita pra você jogar seu PS3 com HDMI não existe. Não acredite. Ele tá só tentando roubar teu dinheiro e depois tua alma. Nós estávamos na loja lá e aí... Não, para. Não, assim não. Como sou eu que estou editando agora esse, o Bob não vai meter a mão, ele vai sofrer a penalidade. Então toma. Nós chegamos, nós já sabíamos, qualquer loja a gente olhasse a televisão que o vendedor ia levar a gente. Aí nós chegamos lá na loja, tinha um tiozinho. Aí ele, já sei que TV tu vai me levar. Aí ele me levou na TV. Aí nós ficamos olhando a TV, né, pensando no que a gente... Tava passando o desenho, né, do Pateta, eu acho, né. Tava passando o desenho da Disney lá, um Pateta. E aí eu falei assim, é essa TV de novo. Aí o vendedor querendo vender puxou o seguinte papo. Aí não fale, não, ele veio assim, vê, né, essa televisão nova. Mas cara, pra fazer um desenho desse que tem que ser um artista. É, pode ver que... Cheio do gíria. Pode ver que o vendedor sempre bem treinado e conhecendo as especificações técnicas das TVs, né? Ah, não, o desenho era das antigas, é aquele que passa na Globo de manhã, TV Globinho, acho. Eu... Pateta lá, dormindo, os caras fazendo esse desenho, tem que ser um artista. Eu, até que era uma das noites, melhor foi um lá, a gente entrou lá, viu a tela que a gente tava procurando e tal. Aí o cara tava, essa tela aqui, a resolução dela é quanto? Daí o cara, essa daí é 1080p por não sei o quê. Não. Leonardo, não, mas essa aqui eu acho que é 800x480 e tal. Não, mas por que eu vou te mentir, cara? Tu tá louco? Vem cá, eu vou te mostrar. O Leonardo foi atrás dele, né, com aquela cara assim, já tá esperando, o cara botou a tela no sistema lá, apareceu 800x480, o cara, pô, mas é, pois é, né, essa tela aí, mas bota lá na outra loja, tá um bom preço lá, né? Finalizei ele, coitado do vendedor, coitado, ele nunca mais viu na TV. Mas então, isso aí, pessoal, acabaram de conhecer o Lucas, incorporado ao podcast, a princípio esse é o time principal, somos nós quatro, e vamos aos e-mails. Panda, vamos para a leitura de e-mails. Antes da gente começar a leitura de e-mails, os ouvintes que estiverem ouvindo e tiverem alguma sugestão de pauta, comentário, qualquer outra coisa que seja do interesse para a gente ler e vocês souberem, vocês mandem para nós um e-mail com o nome, a idade de vocês, profissão e a cidade, né? Por favor, porque a gente não tem bola de cristal para isso. Aí vocês mandam tudo isso pro nosso e-mail, né? pautadivinews@gmail.com, e mensagem de voz também. Vocês podem mandar por e-mail pautadivinews@gmail.com se vocês tiverem alguma coisa a nos dizer. Os e-mails dessa semana já começam avacalhando comigo, né? Como sempre, esse status de gay, homossexual, gaúcho que tá se criando em torno de mim, como se eu não bastasse tudo isso que tem em cima da nossa cultura, mas dane-se. E aí já começa com o e-mail de um conhecido teu, Panda, é isso? O primeiro e-mail que a gente vai ler é do Max La Sombra, né? De Manaus, que é o e-mail falando sobre a realidade aumentada, que pode dar problemas em Pelotas. E ele diz aqui no e-mail que aqui em Manaus não existem viados. E a opção dele é designer também. Nossa. Ô, La Sombra, La Sombra. A viadagem do designer, sabe, independe da origem, sabe? Pode ser um designer em Manaus, em Nova York, até lá no mundo da Caverna do Dragão, tu pode ser um designer que tu vai ser viado. É uma habilidade da raça. É que nem RPG. Sim, o que diz no e-mail dele, né? Parabéns pelo trabalho, o segundo episódio foi muito divertido e de ótima qualidade. Cara, se o Bob tentar contornar as paradas gay de Pelotas para chegar em algum lugar, o sistema de realidade aumentada terá que fazer o contorno na cidade ou talvez contornar outro estado. O Lação Engraçadinho tá se referindo, né, àquela notícia que tu citou da realidade aumentada, né, aplicada em carros e no nosso futuro. Sim, sim. E ele diz também, né, a escolha da música do Patapom foi ótima com background sonoro, né, e a música para os designers foi muita fuleiragem. PQP. Sem mais, parabéns e sucesso pra vocês. É, essa música do Patapum, eu também fiquei espantado durante a edição. Ficou fantástica. E também a música dos designers que eu coloquei lá no final do podcast. Pra quem gostou da música, essa música não é nossa, ela pertence ao pessoal do Pretinho Básico, que foi de onde eu extraí essa música. O pessoal do Pretinho Básico, ele é um programa de rádio aqui de Porto Alegre, sabe? Os caras têm tudo na base de 40 anos por aí, não são gurizões. E assim, eles fazem. Como é que eu vou explicar pra vocês? Vocês podem imaginar um podcast, só que ao vivo. Não tem edição, é no ar, sabe? Não tem pra onde correr, tu vai falando e vai acontecendo. E eles são 6 caras, eles são bem entrosados, e além de fazer isso todos os dias, eles fazem 2 vezes por dia. Os caras são foda mesmo, estão de parabéns. E eu vou deixar o link pra quem quiser conhecer o blog deles, né, que não é só um blog, eles pertencem à rádio, eles têm um programa na rádio e eles estão disponibilizando agora o programa na internet, porque eu acho que eles se tocaram nessa história de podcast, assim, de como isso pode ser produtivo pra eles. Sim, sim. Internet sempre é um bom veículo de divulgação de trabalhos. Sim, eu tenho aqui também o e-mail da Vanessa, quando olha só o que ela diz pra nós. Olá, garotos, meu nome é Vanessa. Adorei esse negócio de escutar vocês na internet, é a primeira vez que entro em contato com essa forma de comunicação, que parece rádio, mas se chama podcast. Olha aí, pana, primeira vez que ela escuta um podcast, uhum. E começou com nós, hein? Isso é bom, é, ou que ruim? Nem a senhora Catarina começou com a gente. A minha mulher, a senhora Gatuna, também começou com o nosso. Ela ouviu, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, ela tava escutando. Aí ela me falou, tô escutando. E ela escutou até a parte da realidade aumentada, por um acaso. Nossa, então palmas pra dona Gatuna. Aí, o que ela diz aqui no e-mail, né? Que ela gostou, então, aí de iniciar nos podcasts, né? Que ela não conhecia. E ela segue. Gostei muito do e-mail da Glosvalda, que nós chamamos ela de Glos, e que foi lido no podcast número 2, né? Podcast passado. E ela diz assim sobre o jeito que eu falei, né? Que pra os nordestinos, que no caso é ela, eu falei com uma entonação muito fechada. E ela gostaria que eu falasse com um som mais aberto e gay. Nossa, que beleza. Nossa. Ela disse que, tá certo, que eu deveria falar no podcast usando também aquelas bagulhos brilhosos de colocar na boca das mulheres, que é o gloss, né? Nossa! Aquele gloss feminino. Eu fazendo podcast usando gloss, né? E ela pediu pra mandar um alô pra amiga dela, que é a Glosvalda, né? E aí, então, eu vou mandar. Olha aí, Glosvalda. Tua amigona Vanessa tá te mandando aquele abraço, hein? Te convidando pra fazer um almoço, né? Vamos fazer um churrasco. É. Ela também falou que a minha voz não combina comigo. E ela quer que eu coloque uma foto. Olha só, uma foto minha. Mais uma, não sei se que vai te procurar na rua. Ei, você que é o Bob? Sim, sim, sou o Bob. Ah, tá. Assim, Vanessa, eu vou colocar uma foto minha, então. Não vai ser uma foto comum, que eu tô fazendo pose bonitinho, porque eu não sou bonitinho, eu não gosto de fazer pose. Vai ser uma foto idiota, como sempre, mas já serve de alguma coisa. A Vanessa também fala sobre o protesto dos alunos, né, que a gente falou no podcast anterior, e ela diz... Sim. O comentário sobre o aumento da carga horária daqueles alunos analfabetos foi perfeito. Quando a gente está na escola e comemora que sabe que não vai ter aula, a gente não tem noção da merda que isso que a gente está fazendo. É um tempo muito legal, onde temos que aprender e a gente acaba não conseguindo recuperar depois, uma coisa que foi indispensável pra nós. Ah. O problema é que quando somos jovens, somos muito burros, só que só damos valor quando perdemos as coisas. Só escutamos os conselhos maternos quando tudo dá errado. E só vai se dar conta disso séculos depois, quando a gente já tá velho. Nossa, ela falou séculos, né? Quantos anos será que ela tem? Nossa, eu tô me sentindo um Matusalém agora. Geralmente as pessoas duram décadas, né? Poucas séculos. E nas reais, duram séculos, duram um século só, né? 100 anos, por aí. Ela diz que detesta dizer que foi burra, porque ela cometeu esse tipo de erro no tempo da escola dela. Mas também ela diz que é muito fácil subir no pedestal hoje em dia, né? Que ela já tem cabeça pra isso e contestar aí o comportamento dessa gurizada. E ela diz que pra não ficar culpada, ela perdoa os filhos dela por errar, já que é inevitável que isso vá acontecer, né? Mas ela prefere pensar que quando ela era jovem, ela fez o possível e o que achou mais certo pra ela naquele momento. E assim ela tenta não se culpar e entender os outros jovens, né? E diz que o certo é sempre orientar. E ela também diz muito obrigado pela atenção, vocês são show. É, Vanessa, é complicado, né? Fazer a gurizada entender como a vida funciona. Eu digo o seguinte, né? Que somente depois do segundo grau é que a pessoa nota que tá no mundo e que a coisa não era de brincadeira brincadeira, não. Óbvio que estou falando dos casos comuns, porque tem muita gente aí que bem cedinho já vê a realidade por aí, né? Já começa a trabalhar e estudar. E aposto que não foi fácil de aguentar, mas estão aí na boa. Então, você aí que é aluno de escola pública ou particular, seu merdinha, tu não sabe o que te espera, começa a estudar de agora, porque a gente tá na vida real agora trabalhando, você tá ferrado. Vai estudar, vagabundo. Ah, cara, eu olho pro aluno de escola aí, viajando na rua, dá vontade de um tapa na cara, meu. Jack Bauer, sabe? Dá vontade de tapa na cara. Dá vontade de ter aquele lance que o Joe falou no último podcast, né? Tem uma palmatória de prego. Modo Highlander de sobrevivência. Vamos aos comentários, então, já que esses foram os dois e-mails que a gente recebeu. Nos comentários nós temos novamente o Yuri, né? Que diz: eita, o podcast melhorou muito. Parabéns pra vocês. Continuem sempre melhorando. E valeu por comentarem aí de mim. Meu pai morreu de rir de mim quando você falou que era bom que o meu DS viesse um tijolo no lugar dele. Aí até o pai do Yuri tá se unindo a nós agora. Muito bom, isso deu mal. E ele diz também que a madrasta dele deu muita risada com a risada do senhor seu panda. Esse cara é louco, já tô esperando pelo podcast 3. Fui. E aí, panda, viu? A senhora Carneiro não pode nem imaginar isso. Olha, Carneirinho, isso aí é zoeira dele, eu acho, né? Mas pra madrasta do Yuri, um abraço. O Yuri é o grande camarada, a gente tá sempre na MCN batendo um papo e ele acompanha o podcast aí. Nós temos de novo o Toroman, que vem lá das terras do Blog X, né? E ele diz: que entregada foi essa no final, Bob? Em que tu diz eu sou gay. Olha só, Torinho, o que eu vou dizer? Eu não falei isso. Eu falei que eu não neguei ser gay. Torinho não me entendeu. E o pessoal tá achando aí, veio me falar muito pro MSN que a música do designer era pra mim. Mas eu não sou designer, pessoal. Sou programador. Não, agora você é designer também. Não sou, não, tá louco. No máximo agora aqui. No máximo aqui. Uhum. Cara, agora aqui a gente é, né? Um artista performático. Cara, aqui a gente tem um comentário muito, muito louco, né? De um camarada meu, Rod Reis, que ele trabalha. Ele é colorista, né? Ele trabalha com quadrinhos. Cara, super foda. Ele diz aqui, né? Aí, seu panda é um Marvete maldito. Só fala da Marvel. Mas, meu amigo, eu preparei uma notícia pra você, que deve ser um decenauta maldito também, e pra todos os decenautas, pra eles não ficarem órfãos, né? E ele complementa aqui, né? Continue diversificando as notícias, mas acho legal um especial de vez em quando, ó. Anotado aqui. Ó, tá vendo? O cara deu uma opinião, deu uma sugestão de pauta de podcast, a gente vai anotar, vai estudar uma forma de a gente poder fazer isso pra agradar todo mundo, gregos e troianos. E ele diz aqui no finalzinho, o podcast tá melhorando, abraço. Cara, abraço pra você também, muito obrigado, e a gente vai seguindo em frente tentando melhorar sempre. A gente tem o plano de fazer especiais, que nem ele falou, especiais assim, fugindo das notícias ou não, né? Pode ser um especial contando histórias de infância, histórias idiotas, fatos que acontecem, assim, coisas que a gente odeia, ou também um especial de notícias sobre o mesmo tema, tipo, notícias só relacionadas a, sei lá, Twitter, a MSN, qualquer coisa, notícia relacionada a um assunto só, videogame, fazer um podcast tipo coisa. Globo Repórter, né? Pegar tipo, sei lá, a história do PS3, a gente pega o PS3, destrincha ele, desmonta um PS3 todinho, entende como é que ele funciona, monta, e depois explica pra vocês como é que, o que é que acontece quando você não é um técnico, desmonta um PS3 de R$2.000. Panda, tem um comentário do Breno aqui, olha só. Ele diz que tá acompanhando o podcast, ficou ótimo essa edição. Parabéns ao Bob, Panda, Joe e Cafeína. E ele deixa ali a iFênix no final. A técnica de recuperar o iPod dele. Panda, chega de e-mails e comentários, né? Porque a gente não tem mais. O pessoal vem agradecer muito pra gente por MSN e essas coisas. Eu gostaria que eles fizessem isso no post, seria mais legal. Vou agradecer então em especial no podcast de hoje a uma pessoa. Essa pessoa se chama Cristina. Quem não conhece a Cristina, e ninguém deve conhecer aqui do podcast ainda, a Cristina é a mãe da Cafeína. Cafeína que é a nossa integrante do nosso podcast. Então, Cristina, ela disse que gostou muito de me ouvir e tal. Eu acho que até elogiou minha voz, pelo que eu fiquei sabendo. E eu descobri algumas coisas sobre a Cristina nesse meio tempo. E eu vou falar assim: Cristina, o dia que eu falar contigo, eu nunca vou confundir a tua voz com a da Cafeína. Eu vou ouvir a tua voz e não vou esquecer. Nossa! Ah, dona Gatuna! Ha ha ha. Panda, nós temos que agradecer também ao pessoal aí que ajudou a gente, problemas técnicos durante a semana, que ajudou a gente a facilitar e resolver alguns problemas. Quem seriam? Cara, a gente tem que agradecer ao Rafael, doidão, que eu fiquei sabendo ontem que ele tá com pneumonia, vai ter que ficar uma semana de cama, lascado. Ah, talvez mais tarde, talvez eu vá lá fazer uma visita pra ele, que ele é meu brother, porque, porra, ele liberou a internet dele lá, né? Deixou de jogar o seu World of Warcraft no fim de semana pra deixar eu gravar esse primeiro podcast, aquele podcast maluco. Eu e o Bob piramos uma hora aqui pra vocês. Agradecer também ao Flávio, que eu não vou dizer onde é que ele trabalha, porque senão pode dar merda depois. O Flávio, ele ajudou a gente a arrumar justamente o player do nosso blog, que tava fora do ar, e eu consegui lá com ele ajustar isso aí. Flávio, muito obrigado por ter ajudado a gente nisso aí, e pode ter certeza que a gente não esqueceu isso. E também vamos agradecer ao Breno, pela ajuda na configuração do nosso WordPress. Também colaborador, porque ele já é um chegado da gente, nem começou direito e já é um cara bacana, que além dele dar o suporte na conta configuração do WordPress, ele também tá nos ajudando durante a migração. Toda vez que dá um pau, qualquer coisa, conta plugin, a gente fala com ele, Breno, ajuda, ele vai lá, loga e ajuda a gente. E também agradecer a ele, porque lá no blog dele também tem um link do nosso podcast, e ele também tá disponibilizando lá pelo blog dele o nosso MP3 pra todo mundo ficar pirando e dando risada. E também, pra tirar a ideia da cabeça dos ouvintes, né, Bob? Porque o pessoal tá pirando, dizendo que a senhora Carneirinho é a cafeína, mas ela não é, e a gente vai depois, no próximo podcast, botar as duas frente a frente, botar a senhora Carneirinho no fogo, né, junto com a gente, e a gente vai mostrar que as duas existem separadamente, que não são alter ego de nenhuma. Comendo também agradecer ao Ismael, né, um grande artista aí, tá terminando de se formar, Sim. Vai ser muito trabalho legal aí ainda, ele enviou duas tirinhas pra nós, uma tirinha com o nome de Bob Show, e a outra tirinha ele fez pro Panda, com o nome de Land of Panda, né, a gente vai deixar no post, sacana. A gente vai deixar no post as duas tirinhas, e a gente espera que ele faça mais alguma coisa aí pra nós, que tá bem legal, a gente gostou mesmo, a gente vai anexar isso, dei uma olhada pra conferir o que ele fez. Ele não fez à mão, ele fez num site, no site Beatstrips, mas a gente sabe que o trabalho dele feito à mão mesmo é bem legal, eu já vi o trabalho dele, é muito bom. Cara, a tirinha tá muito legal, a gente tá muito engraçado, tá muita fuleiragem, o cara realmente é um comediante. Nós vamos terminar agora aqui, né, essa leitura de e-mails, agradecimentos, mas antes disso, o Pauta Livre News podcast e blog está atrás de colaboradores para trabalhar conosco e agregar conteúdo e humor no nosso material. Quem tiver interessado, entre em contato com a gente pelo e-mail antigo, né, pautalivrenews@gmail.com, que a gente entra em contato, faz um teste e se passar você vai fazer parte da equipe. É, we want you. É, nós precisamos de colaboradores. Panda, tu não vai acreditar. Depois desses comentários, e-mails aí, agradecimentos, eu guardei uma coisa muito interessante que aconteceu durante a semana, né? A semana da edição do podcast número 2, que já foi ao ar, todo mundo já ouviu. Eu recebi um e-mail anônimo, super anônimo, onde não dizia nada, não tinha nenhum texto. Só tinha um arquivo de áudio junto. Eu baixei aquele arquivo de áudio. O nome do arquivo de áudio tinha o nome de Detento, e eu fui escutar. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que tinha nesse áudio agora. Ouçam aí. Pessoal do Pauta Livre News, eu vim aqui só fazer um comentário de vocês. Vocês não vão identificar minha voz porque eu estou preso. Vocês não vão poder saber quem eu sou. Mas eu venho aqui pra elogiar o seu Panda, senhor seu Panda, e o Bob, pelo belo trabalho que eles fizeram aí no primeiro podcast, e espero que seja o melhor podcast e aí os mais ouvidos. Eu tô aqui preso, né, na penitenciária, não vou identificar também qual é, e tô conseguindo ouvir por aqui vocês, porque aqui eu mando por aqui por dentro, não posso dizer também nada, né? Posso comentar muita coisa, não. Eu vou terminando por aqui porque já tá vendo sujeira ali, os guardas estão querendo já fechar aqui. E é isso aí, parabéns aí pra vocês e continue aí fazendo maior sucesso. E boa sorte aí. Fui, valeu. Bom, então, deu pra ouvir aí então o áudio do nosso amigo detento ou bandido, como preferirem chamar. A gente não aguenta mais dar risada porque a gente já riu muito disso durante a semana. Cara, vou te falar o seguinte, esse cara que fez isso é um artista, olha. Mas ele realmente ele tem que ter muita coragem pra mandar uma mensagem do presídio pra gente. É muito corajoso, cara. Parabéns pra ele, palmas pra ele, ó. O mais louco disso é que eu não sei quem é. Não imagino quem é, sabe? Tem um sotaque forte, não sei da onde. Eu mostrei pra algumas pessoas e todo mundo disse, ah, é o panda. Não, não é o panda. É o panda porque é diferente o sotaque. É diferente, não é igual. Tem nada a ver. O sotaque diferente. Dele é meio nordestino, cara. O sotaque dele eu percebi que é meio nordestino. Ele é muito louco isso daí. Esse bicho vai dar o que falar, olha, vai dar muito o que falar. Não, aí é que tá, panda. Esse áudio que nós mostramos agora era pra ter entrado no podcast número 2, só que não deu porque nós já estávamos terminando a edição quando esse áudio chegou. Ele demorou um pouquinho, não sei o que aconteceu ali na cadeia que impediu ele de enviar antes. Mas eu entrei em contato com esse maldito e ele não responde aos e-mails, tu pode perguntar o que tu quiser pra ele, não responde. Aí eu fiz a seguinte proposta, envie para nós comentários referentes ao podcast, e ele simplesmente enviou um ok. Tendo um ok em mãos, eu já fui trabalhar pensando que ele ia enviar. E ele enviou esse áudio que a gente vai exibir agora, ele enviou poucos minutos antes de a gente começar o processo de edição, e quase que a gente não consegue incluir. Então ouçam aí agora o áudio dele, digamos que ele ganhou um quadro, a gente colocou até uma trilha sonora para ele, e nós contamos que ele sempre envia os seus áudios do mundo do crime aí para nós, dando a opinião dele. Então ouçam aí o áudio que ele enviou referente ao podcast número 2. E aí galera do Pauta Livre News, estou aqui mais uma vez fazendo minha participação nesse podcast e quero parabenizar mais uma vez ao Bob e ao Senhor Seu Panda por mais um podcast realizado, e aproveitando também para fazer um comentário lá do protesto dos estudantes, que esse tempinho aí que aumentar eles deveriam aproveitar para aprender a escrever, né? Pelo menos isso. Ah, e para quem não sabe, aquele garotinho lá da foto no canto direito da tela é meu filho, eu fico muito orgulhoso dele por estar lutando pelos seus direitos, mesmo eu não defendendo, mas o direito é dele, né? E tem as críticas aqui também do pessoal falando que o Bob, ele tá muito sério, que ele deveria se soltar como o Panda. E quero comentar também da risada do Panda, que tá fazendo maior sucesso com as menininhas aqui dessa penitenciária. Sacou, né, Panda? As menininhas dessa penitenciária. Como o Bob falou, só o Panda tá se dando bem nisso, né? Quando eles ouviram a voz aí da cafeína, eles endoidaram aqui, enlouqueceram geral. E tão pedindo aí pra ela vir aqui fazer que nem a Rita Cadillac fazia lá no Carandiru, né? Pra fazer uma dancinha aqui pra gente. E a gente também aqui tá muito tempo preso, nunca vi mulher. E é só também eles tão pedindo aqui, né? Tomara que ela não fique aí constrangida com isso, né? Mas fazer o quê, né? A gente tá tudo aqui há muito tempo preso, nunca vê mulher, pá, essas coisas. E bom, pessoal, eu vou terminando por aqui. Os motivos vocês sabem quais são. E até a próxima. Fui. Então, quando tu pode ver aí que a gente correu um risco grande, né? Agora com essa gravação, porque ele falou que aquele garoto, o dito boqueteiro, que a gente disse, é o filho dele. E agora, como é que fica? Ele não se atenta com esse detalhe? Caramba, é, né? Eu acho que agora todo mundo vai saber quem é o cara, né? Ou não. É só a gente achar o boqueteiro e pressionar ele pra ver quem é o pai dele, e a gente vai chegar ao nosso bandido. Enviou o áudio, ele quer aí também que a cafeína vá ao presídio. Vamos ver o que a cafeína vai dizer sobre isso depois. E então é isso, vamos ao podcast já. Demorado como sempre essa primeira entrada. E bandido, confiamos em ti, we trust in you. É, estamos esperando mais comentários. Escute esse e já comente pro próximo. Cara, agora que eu vim perceber, o bandido é o nosso primeiro colaborador, né? De certa forma sim, porque ele tá dentro com os comentários de áudio. Ganhou até uma trilha sonora e tá enviando os comentários. Espero que ele envie, mas não desapareça. Ou apaguem ele dentro da cadeia. Pois é, então vamos para o podcast. Primeira notícia. Vocês acreditam que os miguxos, eles vão adquirir um novo serviço? Pois é, o Google, ele pode adquirir o Twitter. É um dos rumores que foi publicado no TechCrunch, que o Google estaria negociando atualmente em um estágio já avançado, né? Aquisição do site de microblogging, Twitter, que todo mundo aqui nesse podcast e todo mundo que escuta é bem capaz de usar ou de migrar para ele, porque estão ouvindo que nós temos nossos Twitters lá e podem querer nos acompanhar, né? O valor aproximado da transa é 250 milhões de doletas. O perigo é agora eles inventar de pegar o Twitter e anexar o Orkut, aí vai ficar bonito. Nossa. Aguardem minha próxima notícia. Não, eu uso de vez em quando o Orkut aqui, porque só, que nem eu te falei a última vez, né? Só pra botar foto mesmo. Tá virado num blog o Orkut, né? Tenho agora pena de quem usa Orkut. Pois é, infelizmente, mas tipo, Orkut agora, qualquer coisa que tu bote, ele tá com uma cara de blog, né? Ó, tá sendo postado, foto lá enviada, tá, o Orkut virou um blog povão, bem dizer, né? E agora com essa aquisição, esse rumor da aquisição aí do Google, do Twitter, é bem capaz de o troço ficar bem anexado ao Orkut, que nem o próprio YouTube, né? Mas, tipo, o intuito dessa aquisição não seria a plataforma em si, né? Mas a capacidade de tornar o intuito da aquisição não seria a plataforma em si do Twitter, mas a sua capacidade de tornar-se um excelente mecanismo de pesquisa de informação em tempo real. Com uma gama de conteúdo que o Google possui, que ainda não apresenta sucesso, e nem mesmo o Jaiku que o Google possui, né, não conseguiu o sucesso que o Twitter tem hoje. Eu fico imaginando também o Twitter, tipo, o Google, então, né, tu quer saber a notícia tal, tu vai lá, larga no Twitter e aparece lá várias notícias. Não. Deve ser mais ou menos isso aí, não? Não, na verdade, pelo que eu li, eles querem agregar, então assim, se você jogar tal assunto no Google, o que for postado no Twitter vai sair no Google também. Entendeu? Essa forma que eles querem fazer. Por isso que é um mecanismo de busca. Eles acharam que o Twitter está sendo muito importante. Muita gente quer saber opinião sobre tal assunto, o pessoal busca no Twitter. Normal. Então eles querem agregar isso. Você busca no Google e tudo que está no Twitter sai lá também. Nossa, eles já não se contentam em em dominar o planeta. Você digita lá no Google, em dominar o planeta, lá você digita no Google, quero saber o que o Lucas fez no sábado, aí aparece lá o relatório, fazendo o relatório. Exatamente. Cara, eu tenho medo disso aí, cara. Eu também tenho medo. Mas, bicho, tipo assim, no entanto, quanto a essa informação, né, uma terceira fonte diz que as discussões sobre essa possível aquisição ainda nem saíram do papel e que ambas as empresas estariam planejando trabalhar juntas em um mecanismo de pesquisa em tempo real pro Google. Ou eles vão comprar ou eles vão criar alguma coisa para anexar similar, né? Normal. Tem jeito. Tudo, nada se cria, tudo se copia. Você viu quanto o Twitter tá avaliado, saiu na Forbes agora? Não. 250 milhões. Nossa, mas não é, esse é o valor que eles estão pleiteando aí, né? Pelo menos essa proposta. Saiu esse valor na Forbes, né? Então a proposta tá sendo daí pra cima. Mas sabe o que é engraçado? Eu tava ouvindo o Digital Paper, eles estavam falando justamente sobre o Twitter e sobre esse tal de Jaiku, né? Só o nome já rende um monte de piada. Que disse que o Twitter só tá dando prejuízo pros desenvolvedores e pro pessoal que trabalha desenvolvendo e ajustando o sistema lá. Só pra constar, o Digital Paper, acho que não é mais Digital Paper, ele virou o HTTP Pod, né? Nosso parceiro. Isso. Do Grande Agnello. Isso, do Grande Agnello e do Canha, gente boa. Por causa desse prejuízo que você falou aí, eles até anunciaram agora que vão criar contas comerciais, pagas. Parece que vai ter isso aí também no Twitter. Cara, eu só sei que o Twitter, assim, como ferramenta pra você estar informado, procurar trabalho, porque eu já consegui trabalho fila ali no Twitter, o cara simplesmente chega lá, ó, tô precisando de uma logo, tal, tal, tal. Aí chega lá e simplesmente você responde pro cara, o cara telefona pra ti e tu consegue pegar um trampo. Pelo menos pra trabalho tá fila, ele funciona perfeitamente. Hã? Tá acontecendo isso, assim, a pessoa na rua fala pra mim, assim, você viu tal coisa, viu tal notícia, você soube o que aconteceu? Gente, eu já vi tudo isso no Twitter. Tá assim, tá, por isso que eu tô viciada nesse negócio, Deus me livre. Eu tava, enquanto tava dando o jogo da seleção, eu tava atualizando o placar. Então. Ainda mais tu que por ver futebol, vá, gostei dessa. Eu pensei que fosse um serviço bom pra quem me acompanha. Legal. Me surpreendeu. Eu atualizei até o segundo gol, depois do segundo gol eu parei. Muito bom. A Fórmula 1, né? A Fórmula 1 eu vou contar as voltas. Segundos. Não, mas até que até que é um serviço legal. Eu sei que o Twitter, ele... Antigamente eu não dava nada pelo Twitter, mas hoje em dia eu já vi que o Twitter, ele... Fora isso aí, ele pode se render muitos outros tipos de serviço também, porque já existe eventos grandes que o pessoal manda os enviados deles, né? E o cara chega lá e comenta o que tá acontecendo, as dificuldades que tá tendo no evento, vídeo, blog camp, que o cara chegou lá, falou das dificuldades que tava acontecendo lá, os eventos, as baixarias... Bom, no nosso caso, toda vez que a gente tiver um evento, o nosso enviado vai ser o Bob, né? Enviado. É, enviado. É enviado. Nosso enviado sempre vai ser... Parar com esse papo chato de Twitter, que eu vou dar uma notícia que presta agora. A notícia da vez, que é muito melhor que essa notícia do Panda aí, que vocês estavam fazendo render assunto, é o seguinte. Agora vai ser possível instalar o Twitter no Gmail. Eu já instalei ontem. É, agora que a gente tem a disponibilidade do Gmail Labs em português, sempre ficar fazendo gambiarra de botar em inglês o idioma do Gmail, ativar as coisinhas e depois voltar para português, a gente já pode instalar um Twitter dentro do Gmail. É bom aí, por exemplo, para mim, que fico na minha empresa ferrada, trabalhando, querendo twittar às vezes e não posso. Tá? E aí com isso eu vou ser feliz agora, vou poder botar meus 140 caracteres e ser um homem feliz durante o dia. É só instalar, eu vou deixar a notícia no post, é simples, qualquer animal inferior consegue instalar. É eu? É o animal inferior que eu tava me referindo. É, eu imaginei. Consegue instalar. Eu sou um animal superior. Instala tranquilo. Eu sou um animal superior. E fica tweetando lá. E o Google controla mais uma vez tudo. Normal. Mas aí esse serviço aí, Bob, não é só pro Twitter, não. É pra qualquer tipo de widget que algum desenvolvedor pegar e desenvolver e disponibilizar pro Google, você vai ter acesso, né? O não, Twitter não foi sei. Um dos primeiros, mas existem outros. É. Não sei, se você não tiver saber. O link lá. É melhor não falar, não. Deixa pra lá. Deixa o pessoal se virar. Eu também não falo mais. Se vira, entre lá, configurações, tudinho. Ah, eu vou deixar as instruções pra instalar ali. Tenho usado pouco meu Twitter. Ah, só bobrinha mesmo. Sim, tu tem 2 seguidores. Normal, mas por isso que eu falei, eu não me apego. Caraca, eu perguntei desse bicho, tu tem Twitter? Ele, não sei o quê. Tá beleza, então. Ai. Já tá, foi. Próxima notícia. Então, vocês acompanharam essa loucura engraçada que foi o 1º de abril? Bah, cara, eu olha, eu fervi no 1º de abril, que eu sacanei muita gente no 1º de abril. Bah, o velho, mandei muita gente falar com coordenação, falar com o chefe. Bah, assim, a grafica no final do turno, assim, o pessoal fazendo fila lá, disse, ó, vai lá que tem a escala nova pra ti lá e tal. E os caras chegavam lá, o cara anotava um papelzinho assim, ó, otário. Ok, vai. Gritei o neurônio da gurizada aí no 1º de abril. Muito não, massa. Pois é. Eu não sei se foi meu primeiro 1º de abril no Twitter ou outra coisa, mas esse ano eu comecei a reparar nas mentiras. Eu fiquei paranoica, assim. Todo portal que eu abria tinha uma notícia em que era mentira, assim. Todo mundo falava, né, 1º de abril, não sei o quê. Aí eu comecei a pesquisar o que foi mentira e o que não foi, né. Primeiro teve aquele negócio de notebook pra cachorro. Não sei se vocês viram. Não sei se vocês viram, mas eu achei aquilo ótimo. Foi um trote da Toshiba que mandou nos Estados Unidos um portal e quer lançar um notebook pra cães. Não, eu fico imaginando assim, o cara vendo o site na Toshiba ali e batendo. Não, eu vi lá. Meu cachorro até se empolgou e vou. Mas e agora só esperar aqui. Ele fazer pro gato agora também. E aí vai, né? Teve gente aqui no Twitter que eu segui que repassou essa notícia como verdade. E teve essa, teve algumas outras que eu achei interessante também. Foi o do Google. O Google soltou aquele negócio do Chrome 3D, né? Que foi. Todo mundo passou como verdade também. Agora a melhor que eu achei, e eu tenho certeza que o chefinho vai adorar, é um site chamado Save Internet Explorer 3. Que é um grupo de internautas que se mobilizou no 1º de abril pra fazer uma campanha pra salvar o Internet Explorer. Tem petição pra fazer, pra você assinar. Eu assinei. Se for entrar no site depois lá, tá minha justificativa porque que eu assinei. Eu coloquei Just for Fun. E tem 827 assinaturas, pelo menos até essa manhã. E na hora que você vai baixar o programa, Internet Explorer deles lá, você respondeu um monte de questionário. O questionário é engraçadíssimo. É em inglês, tá? E no final é óbvio que eles não deixam você baixar o navegador. Falam que você não tá apto pra isso. E foi o melhor primeiro de abril que muita gente repassou pra mim falando, viu como o Internet Explorer é bom, como o Internet Explorer é bom. Mas na verdade era uma pegadinha desse povo, hein? E eu, bom, vi várias coisas que eu achei toscas, assim, mas essa pra mim foi a melhor. Lembrei do chefinho. O primeiro de abril que eu gostei foi um que eu não me recordo do site ou blog, não interessa. Que eu entrei, é um primeiro de abril que eu vi que era o primeiro de abril, mas eu fiquei feliz, assim. Que foi ali um aviso dizendo que o Google teria comprado o Migrime, migri.me, né, o Migrime, por 20 milhões. Muito bom. Que o Migrime foi desenvolvido pelo Johnny Kane, né, falou, imagina se comprar, porque esse cara tá rico, cara tá rico, com o Twitter em ascensão e o Migrime do jeito que tá. Aí eu fiquei bastante feliz, 20 milhões, é uma pena que é mentira, eu já vi a tristeza depois. O lance do Migrime é que ele é um adendo daquela ferramenta, né, que, porra, facilita a vida de todo mundo. Imagina, tu tem aqueles links gigantes, onde você coloca lá naquela ferramenta, ele já diminui pra você, máximo 15 letras, eu acho. Pois é, lindo e maravilhoso. Eu sempre uso o Migrime quando dá, só que lá no trabalho eu sempre bloqueia e eu tenho que me virar do jeito que eu posso. O Gmail lançou também um boato no dia 1º de abril, que eu achei sensacional, que eles falaram que ia ter um novo serviço no Gmail chamado Autopilot. Ia ser uma opção dentro do e-mail, chamada de inteligência artificial, que ela ia gerenciar seus e-mails melhor que você. Então, baseado no histórico dos seus e-mails, o Gmail ia elaborar uma resposta automática adequada no estilo da sua escrita. Se o cara xinga todo mundo, tá lascado, né? Teve duas pessoas que mandaram pra mim achando a ideia sensacional, assim. Sim, eu me cuidei mais no 1º de abril na internet do que na propriamente pessoal, porque ninguém conseguiu me pegar nesse 1º de abril, mas as notícias estavam aí, né? Eu já até abri o meu feed demo aqui esperando, só ver as abobrinhas, né? Foi o dia mais fácil de ler os feeds pra mim. Pois é, foi tudo em leitura dinâmica, né? Sim. Só besteira. E no fim, de repente um de vocês vai dar essa notícia, mas eu não me informei muito. O que que deu aquele malware lá do 1º de abril? Fudeu alguma coisa? Confinker não, é mais uma coisa do 1º de abril. Eu vi muita gente lá, uns colegas meus apavorados, que ia mudar a data do computador e que não sei o quê, que vai dar merda, vai explodir o HD e mas eu não me informei muito, sabe? Eu até achei que era a frescura do cara e eu acabei vendo isso num feed, mas eu fiquei meio aqui, né? Bom, vou ver o que vai dar, qualquer coisa, formato usar, se for verdade, mas dane-se. Tinha até uma imagem do Confinker engolindo a internet e alguém fez um texto escrito assim, sabe? Super bem escrito. Tinha, assim, falando sério, e aquela pessoa, acho que ela não tinha noção do que deve. Pelo amor de Deus, não sei nem comentar. Saiu no Washington Post, gente, sobre esse Confinker, que os caixas eletrônicos iam cuspir dinheiro. Imagina. E que ia parar o Big Bang na hora. Não, e aí esse colega meu que falou, ele disse, não, cara, eu vi até no jornal hoje isso aqui. Todo apavorado. Fonte de dados, né? Vou olhar, e aí eu me deparei com o feed, porque geralmente deixo os últimos feeds de notícias importantes, sim, por último. Vejo só as palhaçadas primeiro, normal. E aí eu acabei vendo, mas será que é? Será que não é? Vou deixar, paciência, vamos ver o que vai dar. Aí o cara todo apavorado falando comigo no MSN, meu time tem antivírus aí, cara. Cara, eu vi aqui, apareceu coisa aqui, todo canado, né, meu? Bate no pão. Bem, essa notícia agora que eu vou dar é pra todo mundo que comentou por e-mail e no nosso blog, que eu só sou um Marvete maldito. Pois bem, pra todos os DCnautas, a DC traz de volta uma lenda, o maior velocista da história dos quadrinhos americanos, Barry Allen, está de volta. Ele retornou assim como Lanterna Verde original Hal Jordan, dos mortos, para tentar alavancar as vendas das revistas da DC, que estão definhando, estão caindo. Desse cara veio no The Flash Rebuff, edição número 1. A revista tem o roteiro de Geoff Johns e a arte de Ethan Van Sciver. Foi o mesmo artista responsável pelo retorno do Hal Jordan, que vendeu pra caraca. E a primeira edição da minissérie, dessa minissérie que é mensal, né? De 5 partes, ela chegou no dia 1º de abril. Só que é verdade, ela saiu realmente. E diz a editora... Diz a editora que a vendagem foi boa, só que ela ainda não mostrou nenhum número preciso de quantas foram vendidas até agora. Tá louco. Isso. Eu não gosto do Flash, meu. Eu acho que eu gostei do Flash uma vez só na minha vida, quando eu era moleque, que dava aquele seriado na Globo, de noite, quase de madrugada, eu ficava babando, dormindo, mas... Caraca. A única coisa engraçada relacionada ao Flash pra mim é o episódio do Big Bang Theory, que eles, os quatro vestem a roupa de The Flash, aí eles ficam... Aí eles ficam se olhando, assim, porque todos eles vão ter que ir na festa e não querem com a roupa repetida. Aí o Raj tem a grande ideia de fazer assim, não, quem sabe, então, se a gente ficar um atrás do outro fingindo que a gente tá correndo em alta velocidade. I get it! Oh, no! Oh, no! Make way for the fastest man alive! See, this is why I wanted to have a costume meeting. We all have other costumes. We can change. Or we could walk right behind each other all night. It'll look like one person going really fast. aquele efeito múltiplo, assim. É a única coisa que eu tenho de bom sobre Flash pra falar. Ah, eu gostei do gurizinho aquele na creche do papai também. Vestido de Flash. Caralho. Tá rotando bolha lá. Escroto, bagulho. Cara, depois que o Bob falou esse lance de um atrás do outro, só me lembrou. Eu ia falar cidade. Isso, Pandinha. Só o único episódio que ele lembra. O único episódio que ele lembra é um atrás do outro. Esse podcast de lá embaixo, ó. Porque senão pode dar problema. Ah, mas isso aí era o Flash XXX, tá ligado? Um atrás do outro. Esse podcast existe por dois motivos, né? Um deles é para as pessoas ouvirem a história do Panda e outro é para as pessoas se arriarem em mim. Deixa eu só te perguntar uma coisa, rapidinho. Existe algum evento de mangá, anime, quadrinhos, Star Wars lá pro Pelotas? Pelotas não, mas na PUC, agora ali a PUC, que é onde eu trabalho, eles estavam com uma vamos fazer? Uma oficina de mangá e anime, se eu não me engano. Tava até anunciado em todos os blogs por aí. Acho que a gente anunciou também. Não, acho recordo. Que a gente tá anunciado, não, sei só lá, pra saber, porque quando tiver, é pra eu não ir, entendeu? A pessoa chega lá, a gente tá lá conversando e tal, aí os caras olham, ei, vem cá, tu que é o seu panda? É, mas não entra indígena. Sim. Entra sim, como é que eles vão saber? Pelo cocar. Os braços. Atualização de software do PlayStation 3 ativa chat durante as partidas. Agora eles disponibilizaram o firmware 2.7. Que ativou aí a função de chat e o backup de arquivos, que antes tu não podia fazer, agora tu pode fazer um backup em algum drive externo, acho que até um MP3 Xing Ling tu consegue fazer backup. Pô, maravilha. É, agora tu consegue usar ali teu teclado sem fio ou via USB mesmo, se não me engano acho que não tem suporte a sem fio ainda no PlayStation 3. Eu vi uma coisa sobre teclado sem fio Play 3. E tu tem também a opção de salvar todos os arquivos, inclusive arquivos de vídeo num drive externo, não precisa mais salvar dentro do HD do PlayStation 3. Tem um vídeo explicando as mudanças, eu vou deixar o vídeo no post também, junto com a matéria, quem quiser dar mais uma olhadinha. Eu, pra mim, assim, o chat não especifica aqui na notícia se é o chat de voz, eu ainda não olhei o vídeo, mas eu imagino que se for o chat de voz, seria muito mais interessante que um chat de texto, né? Imagina tu lá correndo dentro de um jogo, tendo pior, que digitar, é impossível. Ou jogar de dois, né? Um digita, o outro joga. É. Que nem o cara aquele na guerra que carrega o rádio nas costas. Agora digita aí, vai tomar no cu. Fuck. Mas, se tiver chat de voz, vai ser bem melhor. Eu tô louco pra jogar online no Play 3, meu bar. Ah, ouvi falar que muito lag online. É bom. Capaz. Aham. É. Mas é legal. Tem, mas é legal. Ah, eu quero jogar o Street 4, tá ligado? O ideal é jogar luta. Eu testei o Street 4 no torneio aqui. E o cara teve a audácia de tentar fazer uma conexão lá com um link de um Mega. O Ryu soltou a magia quando voltou e tava nocaute. Aí quando olhou, tinha que lag. Aí quando olhou, you lose. Muito bom. Paca, puta. Próxima notícia? Beleza. Não, eu fui pesquisar e parece que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar. Não é só os britânicos, não. Saiu uma pesquisa essa semana que 72% dos ingleses preferem videogame do que sexo. Foi feito um estudo com... Repete de novo. sério, repete. Então, parece, veja bem, 72% dos ingleses preferem videogame a sexo. Eu tenho certeza que aqui 75% deste podcast prefere videogame. Ou não, vá, sei lá, acho que tem que ser 50-50. É, 50-50, ué. Não, eles responderam na pesquisa que preferiam dormir, não dormir jogando videogame, do que dormir com os parceiros. Vejam só. Então, mal não, de eu achei mais legal. É, eu achei legal a resposta de um que ele falou que as parceiras são difíceis de agradar. Videogame não. Achei ótimo. Não, não, mas bicho, o cara fazer isso aí, ou de duas umas, ou a parceira não sabe caqueado. Não sabe aquele esqueminha, ou a mulher é muito escrota, porque, porra. Não sabe brincar com o joystick. Porque se eu estiver jogando até mesmo com o PSP na cama e a senhora carneirinha olhar pro lado, eu levo logo um Hadouken dela e um gancho. Mas pra parar de jogar. Ah, mas no mínimo o cara desse aí deve ter uma mulher que nem o Leôncio do Pica-Pau, né, meu? Pois então, mas eu tô falando, a mulher é muito assim escrota. Sem peito, sem bunda, sem quadril. Ah, mas peraí, eu não me considero assim, mas essa pesquisa me chamou a atenção, porque eu lembrei, o ano passado, um ex meu ligou pra mim e falou assim, amor, sábado eu vou passar o dia na sua casa. Aí eu fiquei toda feliz, né? Minutos depois, dentro de casa, quando ele acabou de chegar, eu passando um cafezinho, eu ouvi o telefone. E ele falando, oh, claro, Vagnão, traz o Play 2 aí que a TV da cafeína tem entrada. E tu louco por uma entrada, né? Cafeína louca por uma entrada e ele querendo as entradas da TV. E eu lá fazendo os lanchinhos, o quê? Não, é que o Vagnão vai vir aqui, a gente vai jogar um Play 2. Se você quiser aprender, amor, você também pode jogar. Bacana. Aí eles se passaram a tarde inteira aqui jogando e eu só aprendi Guitar Hero, claro, né? Mas assim, foi um porre. E aí eu lembrei disso na hora que eu olhei que eles preferem videogame a sexo, porque o caso desse meu ex era esse. Então tá, gente, agora eu vou passar um serviço de utilidade pública para todas as pessoas que estão sendo lesadas por essas empresas capitalistas nojentas que vendem um produto e não te dão suporte. Vocês já ouviram falar de um site chamado Reclame Aqui? Não. Alguém? Não. Olha, é uma boa. Uhum. É um site bacana, eu descobri essa semana. Se Reclame Aqui é um espaço onde os consumidores da internet têm a oportunidade de expressar suas reclamações quanto ao atendimento, compra e venda de produtos e serviços. Se vendem um produto, falam, isso aqui é o melhor, tipo um videogame. Esse aqui é um videogame melhor que o PlayStation 3 e você pode comprar e tal, e beleza. Só que quando você chega em casa, instala e faz todas as configurações que tá no manual de instruções e vê que aquele produto é uma merda, você fica lesado, e às vezes você fala, pô, mas não vou ter como reclamar isso aí. Pois bem, esse site, ele faz justamente isso, que é ajudar você a reclamar. Sabe o que que seria bom? Sabe quando tu liga pra uma central de atendimento e eles dizem que estão gravando essa ligação e que blá blá blá? Toda vez que tu fosse comprar um aparelho, eles tinham que filmar. Ó, nós vamos filmar a sua compra. Vamos, aqui eu vou lhe oferecer, o produto faz isso, isso e isso. Ah, é, que legal, quais as condições? Ah, tu pode fazer assim, assim. Aí tu filma, e aí tu sai com uma cópia, sei lá, né, pra ficar a loja armazena. Porque aí, se tu quiser voltar lá reclamar, tu tem o vídeo pra provar o que o vendedor te falou, o que tu disse que aceitou ou não, entendeu? É o mesmo funcionamento de uma ligação, só que é ao vivo. Deveria ter algo assim, seria legal. Pois é. É, você sabe que o Reclame Aqui funciona mesmo, né? Porque devido às minhas atividades extracurriculares jurídicas, né? Eu sou obrigada a conhecer essas coisas e muita gente vem reclamar pra mim dos problemas, né? E uma vez eu utilizei, assim, pra desabafar mesmo, pra ver se entrava em contato e entrar em contato comigo. Então, assim, foi uma coisa que eu não esperava. Entrar em contato por causa do site... O site encaminha também para as empresas. Isso, o próprio site encaminha. Pois, é bom. Então, foi bem bacana. Segundo a empresa, ela recebeu do site, né? Não sei se ela foi lá e viu, mas enfim. E funcionou, foi bem bacana. O sistema de reclamações é aberto para qualquer cidadão, qualquer pessoa que for lá e preencher corretamente um cadastro no site. Vocês têm que se cadastrar para poder utilizar os serviços do site. E sem qualquer custo, a sua reclamação é publicada e um aviso encaminhado via e-mail à parte reclamada. Caso a empresa tenha seu serviço de atendimento ao cliente cadastrado no site, ele é notificado. Mas as empresas que não têm, elas podem se cadastrar lá e todas as empresas ela tem publicado para ela poder ver a resposta que ela dá para o cidadão. Quer dizer, é um serviço que você vê dos dois lados. Você simplesmente não vê simplesmente um lado trabalhando, sabe? É um jogo aberto. Você foi pro serviço, não gostou, reclama, a empresa tem o direito de responder em resposta àquilo ali. E tipo assim, o reclamante, ele pode ter ou o produto ressarcido, né? Ele pegar o dinheiro de volta e entregar o produto PEBA que ele comprou. Ou então, a empresa, ela explicar por que que tá acontecendo. Como uma vez aconteceu que eu entrei lá, o cara reclamou de um ar-condicionado e a empresa simplesmente falou que lá no manual dizia que no Rio de Janeiro, e explicava a situação do aparelho quanto ao clima do Rio de Janeiro. Isso daí, Lucas, de repente, se não gostar da tua televisão nova... Pode pois usar. É uma boa, se a loja não quiser te devolver. Ah, mas eles devolvem. Eu já consegui, já. Não é a primeira vez que eu me arrependi de compras. Eu vou lá na loja, é simples, é só falar com quem manda lá, tá ligado? Se começar a parar pro vendedor, geralmente eles têm medo e não atendem o cara, ou dizem que não sabe e tal. Mas se tu chamar o gerente lá e dizer, olha, cara, eu comprei a TV tá aqui, tá em perfeitas condições, só que não atingiu a minha expectativa e tal, parará, parará. Então eu quero meu dinheiro de volta, eu sei que tá na lei, eu tenho tantos dias pra me arrepender. Nossa. Da compra. Mas é. Cara, mas tipo assim... esse site, ele realmente é muito útil, porque, porra, é foda quando tu liga pra uma operadora, né? Aí a operadora, você tá falando com a pessoa, aí a pessoa, não, senhor, eu vou passar a sua ligação para fulano de tal no serviço de atendimento ao cliente. É, e quando o cara, tu pensa que tá passando, tu só escuta aquele toque. E pra todo mundo saber, todo mundo aqui, eu acho que nesse podcast já sabe, todo mundo que tá ouvindo, você que liga pra uma operadora dessas, esses filhos da puta têm por obrigação passar pra você a gravação de qualquer jeito que você foi mal atendido, porque você tem o direito de processar eles. Isso aí passou até naquele programa do Mingau daquela empresa grande. Que eu não pois é, mas é uma boa, porque se eles gravam, tem que ter o uso, né? Se tu tá sendo gravado, tem que usufruir daquilo ali também de algum jeito. Então, é que empresa grande geralmente faz isso sem reclamar. Mas se não der certo, vocês fazem que um amigo meu. Ele não ficou muito feliz com a formatura, aí a empresa não queria devolver dinheiro, aí ele invadiu uma comunidade no Orkut, que tinha mais de 20 mil pessoas, e transformou o nome da comunidade pra Eu Odeio a Empresa Tal de Formatura. Não deu uma semana, a empresa ligou pra ele. Incrível a repercussão que teve. Seguindo a mesma linha do Panda aí de serviço, dica, vou dar uma chance aí pra quem não tem emprego e é um peba ralado e fudido. A Philips tá abrindo vagas aí pra estágios agora em 2009. São 15 vagas pra estudantes de curso superior pra trabalhar em São Paulo, na capital, em Barueri ou Mauá. As oportunidades são em áreas diversas da empresa, né? Tipo comercial, engenharia e tecnologia da informação. Olha aí, eu na parada tentando uma vaga. As pessoas que podem participar do processo são alunos de curso de administração, arquitetura, comunicação social, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, psicologia, secretariado, tecnologia da informação. Todos os interessados também têm que ter conhecimentos avançados em informática e em inglês. É avançado, não adianta chegar lá sabendo bulhufas e ainda dizer que é intermediário, e aí na entrevista o cara vem fazer a entrevista em inglês contigo, que é o que muito acontece nesse tipo de empresa. O cara vem fazer toda a entrevista em inglês e tu não sabe inglês, fica lá que nem um babaca tomando tempo do entrevistador ainda. Quem quiser participar do concurso, vou deixar o link ali, que tem um link, que basicamente é www.philips.com.br/carreiras, e até o dia 28 de abril. Dá tempo aí de te inscrever e não conseguir entrar lá. Mais informações sobre isso é que são 30 horas semanais, com uma bolsa auxílio de R$ 1.287. Tá bom aí, pra ti que é desempregado e já conseguiu um estágio na Philips, né? Eles também dão vale refeição, pra ti que é morto de fome, e também um vale estacionamento, mas como você é pobre e não tem emprego, que dirá carro? E eles também têm um sistema de transporte que eles te pegam. Ah, leva a bicicleta, cara. Eles têm um ônibus que faz uma rota, que se tiver na rota do ônibus, pode entrar nesse ônibus que a empresa disponibiliza, né? Todo mundo que entrar vão receber aí um treinamento por um ano. E nesse exato momento a Philips tem no Brasil 160 estagiários. Venha trabalhar aqui na Philips você também. Vem ou não. Podcast pago, hein? Esse aí tem jabá. Tô sentindo cheiro de jabá no ar. O Bob tá pegando uma... Põe a musiquinha do dinheiro aí. Põe a registradora aí. Cara, eu já prestei serviço pra Philips e eu posso dizer pra vocês que a Philips realmente é uma empresa multinacional, milionaire, que vale a pena trabalhar, cara. Olha, com quem eu trabalhei ali na Philips, desenvolvendo marca pra umas áreas ali... Hã? Não, trim-trim mesmo, pagaram as contas, tudinho. Deixaram mais milionário que eu sou hoje. E os caras são gente boa. O pessoal com quem eu trabalhei, é uma empresa que respeita mesmo o funcionário, valoriza o funcionário, sabe? Te capacita, tudinho, dá tudo que tu tem direito e você cresce, claro. Sim, é a Philips, sim. A Philips faz isso. Tanto é que tem um amigo meu que ele começou peba, aí ficou orelha e depois virou gerente e agora ele tá mandando uma parada lá, mas eu não vou citar nomes não, pra não vender peixe. E você que quer trabalhar na Philips, envia um currículo para mim, eu largo lá e você entra mais fácil. Então, uma notícia meio politicamente incorreta, mas achei ótima, assim. Teve um site que usou os bonequinhos da Playmobil para ilustrar histórias da Bíblia. Tem um problema jurídico aí, meio sério, é de um pastor evangélico alemão, chamado Marcus, e ele tá utilizando esses bonequinhos para cativar os fiéis dele lá, né? E quem olhar as fotos, porque parece que o site tá saindo do ar, os advogados processaram ele e tal, tem um monte de esquema aí. Mas tem um link onde tem as fotos do Terra, e eu achei o máximo, gente. Tem um bonequinho pregado na cruz, uma ideia ótima, assim, eles fizeram várias coisas engraçadas. Eu fiquei com medo, assim. Eu fiquei com medo agora, eu achei que Deus estava cobrando os direitos. É capaz. Aí o pastor tá se defendendo, dizendo que ele tá recebendo várias mensagens das crianças lá, pedindo mais cenas bíblicas com os bonequinhos Playmobil. Inclusive tem uma criança que pediu pra ele que quer o Papa Bento XVI em bonequinho. E ele tá noticiando isso, dizendo que é uma coisa bacana pra evangelizar, não é ruim. Mas parece que tá extrapolando um pouco os limites, assim, porque tá tendo que... O procedimento é que tem que amolecer o bracinho lá do Playmobil pra ficar pregado, umas coisas meio estranhas, assim. Então, tocar fogo nos bonecos. As fotos são ótimas. É, as fotos são ótimas, eu adorei. A próxima notícia é que o filme Transformer 2 já tem algumas datas atualizadas no site oficial. O site oficial do filme Transformer The Revenge of the Fallen, do super filme Transformer, que saiu ano sei lá quando, atualizou as datas de lançamento da segunda parte da saga dos robôs vindos de Cybertron. A data de lançamento do filme está confirmada para o dia 24 de junho, olha aí, Bob... quarta-feira, em grande parte dos países. Inclusive, nessa data está incluído o Brasil. Ui. Oh. Mas os japoneses, eles terão oportunidade, olha só, os japoneses terão oportunidade de conferir o filme antes de todo mundo. Eles vão poder assistir no dia 20 de junho e em alguns países, como a Ucrânia, o lançamento estará previsto para o dia 23. Em compensação, né, alguns países vão ter que esperar por mais tempo, tipo Croácia, República Tcheca e Eslováquia, que eles vão ter que esperar até o dia 25 de junho, e na Itália tem previsão para lançamento no dia 26. O filme todo mundo tá aguardando, cara. Pelo menos quem viu, assistiu o primeiro e gostou, tá acompanhando, tá esperando mesmo. Eu todo dia tô dando meu F5 lá no site do Transformer pra ver se eles lançam alguma novidade ou um trailer novo. E pro final tem um trailer lá no site, depois a gente vai botar também um link lá pro site oficial pra ver como é que tá a qualidade dessa película. Pior que eu não... Os filmes que eu quero ver eu nem me informo muito, tá ligado? Tipo, um outro é o Exterminador. Tô louco pra ver o Exterminador, Salvation. Só olhei só fotos do Exterminator, mas muito massa. Aquelas motos, tô bem louco. Muito massa. Alguns vão querer me condenar e dizer que eu sou idiota, mas eu não tô nem aí. Só que, sabe quando alguma pessoa de uns 40 anos te vê jogando videogame, ou te vê olhando um anime, ou te vê fazendo alguma bobagem no computador e acha, nossa, que cara babaca. Eu, na festa, fazendo não sei o que, sabe? Ou até aqueles caras surfistinhas, aquele povo lá, ridículo, todo mundo. que ficam te achando que tu é babaca. Eu, mesmo sendo um nerd branco, eu acho ridículo quem gosta de Transformers, cara. Eu acho ridículo. Carrinho, carrinhos que viram robô, meu. Carrinhos que viram robô gigante, meu. Tá louco, meu. É muito chato. Se mate, meu. Vai mas pegar tu um sabe poder. Por que que... Não, mas tu sabe por que que eles são carrinhos, né? Porque na verdade é que... Não. Do carrinho... Ah, você não quer que eu explique? Então tá, não explico. E eu tenho uma explicação bem simples. Eu olhava o desenho quando era piá e eu gosto. Pronto, deu simples total. Eu olhava isso desde que eu era pequeno e continuo achando ridículo, só que hoje eu acho ridículo com o conteúdo pra falar sobre como era ridículo. Ah, cara, olha, você fala muito assim, mas o meu líder of primeiro filme tá aqui, só vendo, ouvindo essa conversa também. What? What? E já tá apontando até o... Meu líder Optimus do filme tá aqui só olhando. Carrinho, cara, carrinho de fricção que vira robô, meu. Conta outra, né? Mas não é carrinho de fricção, rapaz. É carrinho, meu, de qualquer maneira. Eu tinha mas o problema. Eu tô falando, se você não gosta de Transformers, então você aproveite a bala do. Mas só pra avisar, todo mundo já tá sabendo aí que a gente vai assistir no dia mais querido por todo o pessoal lá de Puta Merda, 24 de junho, todo mundo lá na frente do cinema, na filinha, esperando a estreia do filme. O único país que ainda não tem data definida é a China, que é um povo fudido que só vive de trabalhar e sem diversão. Sorte deles se não tem data pra estrear essa merda lá. Boa. Puts. Pô, eu quero ir ver, meu. Ah, meu, pelo amor de Deus, eu tenho, por um acaso li uma notícia, vai ter uma moto robô, ah, vai pro inferno. Aonde? Nesse Optimus Prime aí. É uma mulher. Não. Ah, pelo amor de Deus. Cara, vai aparecer Arce? Ah, não sabia. Arce vai aparecer nesse filme? Não sei, não tô desinformado, eu só gosto de... Arce aqui. Arce pra mim era até o dia. Cara, eu vou pesquisar. Eu tenho um pornô com DP aqui. Porque tem... Beleza, então, cara, vocês estão foda. Próxima notícia, Pupã. Não tá, deixa eu ir lá pra minha notícia. Depois de coisa aí, desse carrinhos de fricção aí. Final Fantasy XIII usará quase 100% do poder de fogo do PlayStation 3. Lá vem eles com esses papos pra vender jogo. Ah, PlayStation 3 aí não deve ter o quê? 2 anos de vida, se não me engano, 1 ano, sei lá. Yoshinori Kitase, produtor do jogo, anunciou aí pra imprensa japonesa que o jogo vai atingir os limites do controle da Sony. É ridículo falar isso. Aí chega daqui no próximo jogo e eles vão falar a mesma coisa de novo. Ah, mas é normal. É a jogada deles, né, meu? Você tem que vender. Eu comprarei. Gente, olha, esse lance de... Ah, eu vou... Tipo esse lance aí que o Bob falou. Ah, nós vamos desenvolver o jogo mais foda do mundo. Que vai conseguir utilizar toda a engine do PS3. Toda a qualidade gráfica. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Ninguém consegue chegar, não. Já teve especialista que falou que pra conseguir chegar no limite do PS3, ia ter que aumentar até a mídia dele, cara. É muito grande o processamento dele e não tem esse negócio do cara conseguir estourar o limite, não. Porra nenhuma. Isso aí é bullshit. Bullshit. Que bomba. É que assim, ó, cara... Sabe, tá tudo bem, eles têm que fazer propaganda e têm que vender. Só que eu sou o público-alvo deles e eu não tô caindo nesse papo. Então acho que essa propaganda é feia, sabe? É desprezível fazer isso, sabe? Eu sou o público-alvo e eu não tô caindo na propaganda deles. Alguma coisa tem de errado. E, Bob, eu vou te fazer uma pergunta. Tu é que nem eu, né? Não gosta de uma mentira, não, né? Certo. Não? Então eu também sou que nem você. Se o cara me fala que o jogo vai ter que vir estourando... Já pensou? O caboclo disse, nosso jogo vai extrapolar todos os limites da realidade humana, tá, beleza. Não extrapola, e aí? Eu quero meu dinheiro de volta, você me enganou. Processa, porque é mentira. E aproveita o reclamo aqui também, pra processar. Vai, imagina, eu fico imaginando Leonardo lá. Ah, estou reclamando que o Play 3 não atingiu expectativas, gráficos e... Olha só, ele falou na entrevista... Que a potência que ele vai exigir do console é a mesma potência que o Final Fantasy VII forçou no PlayStation 1, né? E também a mesma potência que o Final Fantasy X abusou no PlayStation 2. E ele confirmou que não vai haver necessidade de troca de disco. Ah, pelo amor de Deus, né? Na época do Blu-ray, agora que pode ter o Blu-ray com até 50 e poucos giga, ter que trocar disco seria ridículo mesmo, né? É o tipo de coisa que ele nem precisava ter comentado. Uhum. Pois é, só se fosse 2 discos completos, né? Não um disquinho só com um pedacinho, que geralmente acontece. Às vezes divide o jogo em 2 lá, tu joga direto no primeiro disco, aí joga uma meia hora só no disco 2, aí é besteira mesmo. Durante a entrevista ninguém falou nada sobre Xbox 360, mas com certeza vai sair. Não, acho que não vai precisar nem importar muito, nem nada, nem diminuir muita coisa, mas com certeza acho que vai sair pro Xbox. Tendência aí de de eles não conseguirem mais exclusividade de Final Fantasy, eu imagino. Tipo assim, não, o Xbox, se sair ou não, tanto faz pra mim, porque eu prefiro jogar. Eu sou sonista mesmo, nem nintendista eu gosto, nem Nintendo eu gosto. Mas eu tive meu DS. E meu Wii, mas vendi já. Pra comprar meu PSP. Ah, sei lá. Mas tipo assim, esse lance de multiplataforma já tá começando a cair, porque antigamente exclusividade era exclusividade. Hoje em dia, meu amigo, se você ouve aquele barulhinho lá do... Quem pula é mercenário, acabou que quer dinheiro, não quer negócio de exclusividade não, o negócio dele é dinheiro. Ah, crise não adianta. Também. Quer, todo não, mundo quer até vender, se não tivesse crise, cara. Quando não tinha crise, esse negócio de exclusividade era um boato. Acabou que vendia mesmo, vendia até a mãe pro concorrente, pra poder ganhar dinheiro. Ah, eu me lembro de uma notícia de 1º de abril que eu vi lá que a Sony tinha comprado o Nintendo Wii lá, um pedaço da Nintendo e tal. Ah, ridículo. Idiota. Fuleiragem do cara. Ah, muito, muito fuleiragem. Eu vou falar de Twitter de novo, porque é o que a gente tava falando no começo, e teve um cara, inevitavelmente isso ia acontecer, né? Teve um inglês, que foi o primeiro, que já publicou um livro com todas as tweetadas dele. Ele juntou tudo que ele escreveu de fevereiro de 2007 para 2009, e publicou um livro chamado My Life in Tweets, que porcamente traduzido é Minha Vida em Tweets. E ele já deixou claro que o livro é volume 1, que ele vai ter outros volumes, 2 e 3, ele falou que sai cedo ou tarde alguém ia fazer isso, e ele resolveu ser o primeiro no mundo, fazer um livro com todos os scraps dele no Twitter. Quando eu li isso, eu comecei a reler todas as coisas que eu escrevi no Twitter até hoje, eu falei, será que dava um livro, né? Aí eu vi como é chato, né? Quanta coisa inútil que a gente escreve, assim. Aí eu vou começar a pensar agora pra escrever, acho mais interessante, assim. O capim, né, que o Twitter, ele é muito efêmero, né? Ele só serve naquele exato momento ali, sabe? É que nem eu atualizando ali o Jogo do Brasil, que eu tava brincando de atualizar o Jogo do Brasil. Aquilo ali daqui a 15 minutos já não servia mais, entendeu? É bem efêmero. E o cara que publicou esse livro aí, eu deixo pra ele a minha mesma opinião do filme de robô aí, dos carrinhos. O lance do Twitter é tipo o lance do podcast, né? É um lance meio atemporal, né? Só serve assim pra, vamos dizer assim, o cara tava escutando esse podcast, se o cara escutar ainda por uma semana ou duas, as notícias ainda tão valendo, mas depois... Tipo assim, depois de 2 meses, as notícias já não servem mais pra nada, entendeu? O Twitter assim. Também, tu postou lá, beleza. Só que o Twitter já é mais rápido. Você postou, passou, sei lá, meia hora, já a notícia já não vale mais nada. É, só pra ter noção de como o Twitter já tá incluso pra nós, que estamos usando muito assim. Vocês estavam falando agora e eu acabei de twittar que a gente tá gravando podcast. E nem me dei conta. E o Twitter é uma ferramenta poderosa, cara, porque ninguém ainda percebeu um uso mesmo poderoso pra ele, mas do jeito que o pessoal tá usando hoje em dia e as ideias que todo mundo tem, cara, o Twitter ele pode dar muita coisa, só depende mesmo do pessoal que desenvolve perceber isso e utilizar isso de forma pra facilitar a vida da gente. E pode dar emprego também, você viu que um monte de artista tá contratando ghostwriters pra escrever no lugar deles, assim, estão pagando salário pra pessoa twittar no lugar deles. Isso é ótimo. Então, pessoal, acho que é isso para esse podcast. É isso aí. Acho que ninguém tem mais nenhuma notícia a adicionar. Ah. E se tiver, não vai adicionar, porque o tempo deve estar estourando. Eu tenho. Nossa. Semana que vem, PS3 aqui em casa. Ah. Então eu tenho mais uma coisa a adicionar, que semana que vem eu vou aí na tua casa testar as resoluções da tua TV. Teste que ninguém faz, a gente vai fazer. E eu dou um review no blog aí, em formato de minicast da TV que você deve comprar. Não sei nada pelos vendedores. Tem minicast, pô. Filma. Então, Bob, filma. Filma e coloca lá. A gente filma. Entendeu? Pode ser. Filma lá quando você estiver testando o limite do PS3 com a TV, vendo a TV explodir. Ah, valeu. Esse é o plano. Reclameaqui.com.br. Ai, ai, ai. Então é isso aí. E aí, Bob? Considerações finais? Minhas considerações finais é que eu espero que o pessoal que ouviu até aqui, que não venha me mentir por MSN, por e-mail, que seja que ouviu todo o podcast, e que dê um comentário de verdade, um comentário bom, pra que a gente leia, que a gente dê risada junto, mande comentário de voz, Quem ouviu o podcast, não tenha medo do bandido, que vocês escutaram lá perto da sessão de e-mail, que o bandido é uma pessoa boa, tenho certeza disso. Aposto. É. Pois é. Bandido, gente boa. A princípio eu não sei nada aí, sobre esse desgraçado. Interessante. Nós não sabemos nada sobre ele. Ele é uma incógnita, é uma interrogação do podcast. Vai ficar assim até o momento que ele querer dizer quem é. E aí, Cafeína, alguma coisa pra comentar? O bandido tá apimentando nossa relação, né? Sensacional. Bom, eu queria agradecer vocês mais uma vez. Agradecer o pessoal lá do Bebendo Fumaça. Mandar um beijo, o pessoal que comenta, o pessoal que fala mal, que fala bem. Falar do Eric de Campo Grande, que me adicionou no Twitter por causa do podcast, ele gostou muito. O Bruno Silva, de Campinas, que é no blog lá do B do Cassete. Ele disse que no começo estava muito chato, mas que ele vai continuar ouvindo, porque ele gosta e tal. E do Léo de Santo André, do Perdido, do blog Confundido, que também comentou e gostou. Pro Lucas do treta.com.br, que é um blog que todos nós conhecemos e que tá dando uma força pra mim, principalmente. E pra minha amiga Cuca, que comentou que eu tô com uma voz de Ana Carolina na gravação, ela quis insinuar que eu tô com uma voz muito grossa, né? Então eu vou tentar fazer uma voz melhor agora. Não precisa falar muito mal, não, que eu não tô muito aberto a críticas, né? Mas agradeço mesmo assim. E digo ao pessoal que falou que a minha voz está com Ana Carolinando, e eu estou ficando um pouco sapato com a minha voz. Eu queria mandar um beijo pra esse pessoal e dizer que eu não posso fazer nada. Travesti é assim. Que é verdade. Voz desse jeito, né? Que é verdade. Eu sei, algo um beijo pra... eu sei algo que tu podia dizer pra eles, Cafinha. Podia dizer assim pra eles só. É isso aí. No final, né? Vou cantar. Tá bom? Um beijo pra vocês e continue mandando comentários e mensagens aí que eu vou, à medida do possível, comentar de todo mundo. E aí, Lucas, alguma coisa pra dizer? Agradecer? Agradecer a oportunidade de estar aí. Marquei muitos gols hoje aqui, tomei uns poucos e tamo aí, né? Se precisar, desculpa qualquer coisa, desculpa as piadas aí, mas tamo aí na área. Bem jogador de futebol, né? É, então é, cara, então acho que é isso aí, né? Eu só vou, tipo, agora agradecer também ao pessoal que tá ouvindo. Hã? Hã? Tu ia falar? Não, o time tá coeso e o time tá coeso, o técnico tá. O professor pediu pra fazer melhorar a marcação e tal. É um papo aquele, velho. Mas valeu, ficou tudo no 10. Vambora logo aproveitar aqui, logo pra finalizar aqui. Eu vou agradecer também ao pessoal que tá dando suporte pra gente, porque nós estamos, como todo mundo ficou sabendo nos agradecimentos lá, que nós estamos migrando, finalmente, pra uma melhor plataforma, pra melhor atender a todos os nossos ouvintes. Brevemente a gente vai disponibilizar no blog lá a notícia e redirecionar. E é isso aí. Cara, eu acho que é isso mesmo. Vamos agora esperar, né? 30 segundinhos de música esdrúxula novamente. É isso aí. É louco, velho. Logo no começo eu me apavorei. Quando você me disse adeus, eu não acreditei. Deus, e passei noites sem dormir, naufragada em tanta dor. Mas consegui. E hoje me orgulho do que sou. E vem você me procurar. Achando que era só pedir, eu ia logo te abraçar. Pois eu devia ter mudado de telefone de lugar. Se eu soubesse aquele dia que você ia voltar. Agora sai, pois eu mudei. Você não é mais quem eu tanto acreditei. Você pensou que era meu sol, meu paraíso. Mas hoje eu guardo meu amor pra quem de fato merecer. Pessoal, agora nos extras, ó. Esse daqui o Panda só vai descobrir na hora que for ao ar, sabe por quê? Porque ele terminou a edição e me mandou o arquivo. E ele nem imagina que eu peguei o áudio dele rindo do bandido. Na primeira vez que eu mostrei o bandido, assim que a gente recebeu o e-mail, eu enviei pra ele. E eu entrei no Skype pra falar com ele e ele ficou ouvindo. Só que o desgraçado não imagina que eu gravei. E agora, como eu tô com o arquivo, eu tô adicionando isso no final e vou colocar no ar em breve. Então, chora, Panda. Filho da puta. Caralho. Que porra é essa? A gente vai botar isso no podcast no próximo. Filho da puta. Caralho, meu peito tá doendo, bicho. O peito tá doendo. Caralho, cara, distanciou a voz. Que filha da puta. Eu estou preso. Pega, bandido. Vira pó. Caralho, tá dando cãibra no pescoço agora. Que filha da puta. E ele fala que a gente, pra ser o melhor podcast, olha. Caralho. Ele nem se identificou pra gente poder agradecer esse bandido. Filha da puta, bicho. Esse bandido. Caralho, foi foda. Essa foi foda. Filha da puta. Tu conhece o cara? Os caras vão achar que a gente tá inventando essa parada ali. Que onda. Cara, essa foi foda, né? Se tivesse chegado antes da gravação do podcast, a gente já tacava isso aqui nos extras, né? Ou no, na mensagem de voz.